Crescemos com Coca-Cola, as promoções de fat food. Crescemos fazendo merda, fuck niggas in the hood. Sessão da tarde, caralho mesmo, filme do Robin Hood. Hoje eu tenho 27, guardei minhas bolinhas de good. Roubaram a terra dos índios, prometeram levar o resto. Eles jogam spray de pimenta, seu povo fim de protesto. Vivemos num mundo escroto, tem pra canhoto e pra destro. Todos nós furamos filas, mas juramos ser honestos. Fases do petróleo já foi todo derramado. Poluindo a porra toda pra biólogo formado. Já que os gringos querem praia, deixa eles nadar de costas. Depois pega um bronzeado com água fedendo a bosta. Passarinho, meu salão. Vai de lobo, vai de seu, caixa dois. Porra nenhuma, de novo nós se fudeu. Talvez é a culpa do estudo, carceragem pro ensino. Votamos no Tiririca e ele tá desistindo. Então me diz, se também não te dá desgosto saber que na maioria das comunidades ainda nem tem esgoto. Eu olharia essa porra toda com gosto. E se te desse uma chance, tu largaria o teu posto. Me diz se você também não se sente exposto. Saber que só nessa água sujo sangue tu lava o teu rosto. Se olharia essa porra toda com gosto. E se te desse uma chance, tu largaria o teu posto. Não, eu lutaria como subir o Zapata. Pois que tem garra nem pata, não se vende por ouro nem prata. Eu lutaria como tirar dente ou lamarca. Pra perder os meus dentes, ou tu tem que sair de máquina. Que se foda ninguém, se precisar, me toco na mata. Caço como primata, babaca que só quer mamata. Minha mente pode ser pacata, mas esse tipo de ideia na carta. Eu sou do tipo que nasce até caô. Se parte igual o cara, é real, ninguém então não pega essa ideia de escarta. Que a polícia mata mais contrax na carta. Menor se perde na lata, coroa, tiro de dentro da lata. Isso tudo na sua lata, você parece fora do mapa. E que se foda, quero é que se foda. Se depender de mim, hoje exploda essa porra toda. Eu quero é que se foda, mas é que se foda. Se depender de mim, hoje exploda essa porra toda. Cada cidadão novo, voto. Cada cidadão novo, voto. Tu não quer ficar mal na foto. É melhor tu pensar bem qual que será o seu foco. Porque cada cidadão novo voto. Cada cidadão novo voto. Se tu não quer ficar mal na foto, é melhor tu pensar bem qual que será o seu foco. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga. Me diz o que você enxerga, irmão. Quando vê o reflexo no espelho. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga, irmão. Quando vê o reflexo no espelho. Preciso pra assistir sangrar de amor. Eu modifico o mundo e chego junto pra curar. Só dor ainda faço, a noite vira dia. Eu faço pedra, vira flor. Poesia viva, eu faço fio, vira calor. Sem pretensão de preço, porque eu seja um ser egocentrista. Eu sou especialista em festejar cada conquista. O mundo não muda, só percebe quem tá na pista. Branco mata branco enquanto pretende é racista. Somos coautores de governo terrorista. Somos produtores do evangelho pacifista. Filhos da ganância têm a mente calculista. Filhos da verdade têm espírito altruísta. Eu não vou ficar aqui pra ser o exemplo de cobrança. Até porque esse exemplo não me inspira confiança. Mas tenho a esperança no sorriso da criança. E tudo que nos foi tirado voltará com a bonança. O tempo passa, só que nada vai mudar. Eu sei que Babilônia quer te desmoralizar. Constroem edifícios para verticalizar. Trancado numa sala eu vejo o mundo se apagar. Na cela que cancela o poder de bem-estar. Na tela que sequela querem te aprisionar. Mais um anúncio programado com o intuito de enganar. Minha mente conta quantas contas monta na minha conta e faz. Custa caro pra viver, de cobra até pra tu morrer. São presos em cima de cemitérios de índios querendo paz. Que acabaram por sofrer demais. Impós são impós por pessoas que não gostam. Se pudesse dava um tiro no teu rosto, mas não corre. Me contenta no momento com meu som que bate dentro. Tá sentindo, eu tô trabalhando o tempo. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga. Me diz o que você enxerga, irmão. Quando vê o reflexo no espelho. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga, irmão. Me diz o que você enxerga, irmão. Quando vê o reflexo no espelho.